083, Champion 3, Champion 251, Champion 1333, não está dando para copiar, está muito baixo a mensagem, pode repetir o 25? Bona 083, Recife no 251, alternado no 3395. 3395, obrigado. Bona 083. General, Faltino entrou no 0 no meio, livre taxa para ingresso. O meu papá, Vitor Inga, sem identificação, foi na proa de Alagoinhas para interceptar a chave da moto, desça para 4.000 pés, ajuste no 096. Entrou no 0 no meio, livre taxi, chama para o ingresso. O meu papá, Vitorinho, oi? Papá Vitorinho é uma aeronave. Uma aeronave militar, papá Vitorinho? Sim. Apoio Uniforme Índia, Delta November, prossiga. Índia, Delta November. Está prosseguindo para Maraú, 510. Estou na educação de Papalayet. Passando de pronto. Índia, Delta November, sim. Posso ir de volta, não pode ser. Delta 90, recebe a colada, para Maraú. Latam 3859, acena a identificação, chegada a bom. Feito na avenida 050, ajuste em Salvador 06. Índia Delta November, qual tipo de equipamento? Controle Salvador, bom dia, Safar meu Delta. Safar meu Delta, Lima Mike, controle Salvador. Direto para o tráfego de Fênix, transporte passando 4 minutos. Papai Uniforme Índia Delta November SN, código 0222. Do Lua, linha de cola da 17, vento tudo 40 graus com 9 nós. Liberal, feliz no ingresso, é patinado e pronto. Estamos Lula, decolado aos 4.6, controle 1 na décima 8, com voo. 9.8 na décima, Lula. Obrigado, amigo, bom dia. Momo Vigilância, Juliette Tango Zulu. Vai bater o 3.000 direção, ok? Tem restrição da subida bomba, Tango Zulu. Positivo, vai manter o Zulu. Dia 3179, ali mantenha no zero. Papá, o meu Delta Lima Mike, plano modificado ao 1147, desce em condições visuais para o tráfego visual de Feira de Santana, ao passar 2.500 pés de auto-coordenação em 1.2.3.4.5. O controle não conhece tráfego no setor para informar as aeronaves. Mantenha posição, aguarde Índia Novemberal. Piso 179, ali decola da 10, vento no 40 graus, com 10 não. Livre LS 10 no meia, cujo localizador. Sente descendo para 2000, livre LS, encontrará no lock, papai meu, papai meu. Localizador, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Torre 1 no 895, Vitor Índia. Sente torre 1895, obrigado, vamos lá. Juliette, Tango Zulu, informe Roidel. 350. Juliette, Tango Zulu, curva à direita, voe na proa 020. Direita 20, Juliette, Tango Zulu. Vá passando 200, pode acender pela centena. Autorizada a ascensão até uma centena, completa a direita na proa 030. Possível, direita 30 agora, ascensão livre até uma centena, Juliette Tango Zulu. Delta Lima Mike, frequência livre. Bom dia, tá 3179, né? 3179, submantém nível de voo 3620, troque código transponder e acione 5530. 5530, faz para o 360, no voo direto Leda. Realizado Leda. Direto Leda. Então 3859, desça e mantenha 2, por isso, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 10116. Então 3859. 3259 para 3000 pés, antecipado 10116. Então, 3859, tráfego 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando 3000 para uma centena, passará lateralmente 5 milhas da sua aeronave, um Cessna 402. Cessna está 3259. Meia 225, mantenha o ponto de espera. Tan 3159, quando possível, voo hibride. É pro Tan 3179? Tan 3159. Ah, ok. Copiou, Tan 3159? O Tan 3179, controle. 3179, prossiga. Troque código e acione 5527. 5527, acelerado. Tan 3179. Tan 3179, quando possível, Rui Bridge. Direto Bridge, Tan 3179. Juliette Tango Zulu, tráfego ultrapassado lateralmente. Reassuma navegação, Rui Proa de Petrolina. Tan 3859, tráfego adicional, posição 12 horas, 4 milhas, rumo oeste, 1500 pés. É uma aeronave experimental, outra leve avançado, com deslocamento oeste. É, eu estou visual com ele aqui, abaixando essa aeronave à frente aqui, de 11 para 12 horas, obrigado. Lência, vento no 40 graus, como zero, né? Vitor Índia, solo 5-4, livre à direita, solo 1-2, 1 decima 1. Este é 1109, livre cruzamento, segue o tráfego que está livrando ao 1-0, na delta chama solo 1-2, 1 decima 1. Alfa decolado ao 5-4, curva à esquerda, livre o cruzamento do aeródromo, reporte livrando. Livre o cruzamento do aeródromo, reportará livrando, 90 Alfa. Tráfego ultrapassado, 2.000 pés, livre LS 10, 17 ao ajuste. Chame a torre em 1-1, corrija, chame estabilizado em um localizador. Então, além de estabilizado no localizador, agora o ajuste é 1.0.7. Alfa, proa de buraquinho, controle 1-9, decima 8, bom voo. Proa de buraquinho, 19-8, grato, até mais, November Alfa. O tráfego que cruzou o aeródromo vai seguir via litoral norte sem interferir. Livre decolar do 1-0, vento no 40 graus com 9 nós. 2-5-9. 2-5-9, obrigado, você tem um bom dia. Fez o espaço, mantenha a ponte espera. Decolado ao 57, controle 199, decima 8, bom voo. 6098, com controle agora, Oxinavia 225, bom dia. 259 na escuta da torre. Torre de Salvador, cordial bom dia, 3859 Tatã, passou marcador externo, estabilizado no ILS. 3859, livre pouso não no zero, vento 1.40 graus com 9 nós, altímetro 1.0 no meio. 1-0-1-6, autorizado o pouso para o TAM 3859. 62225, contato radar, suba e mantenha nível de voo 320, perfil Arbor. Perfil da Arbor para o nível 320, com possibilidade de voar Elefa. Mantém ainda o perfil da subida, 6225. Vai manter o perfil, 6225. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu Índia, Novemberal, Fadeco lá do Mosec, no Corredor Forte. Índia Novemberal, com no meu pé, mantenha o Corredor Forte. Mantenha o Corredor Forte, Mambio, sempre na escuta, Alfa. Meia 311, desça aí, mantenha nível de voo 050 na chegada bom. Luno 60, desça aí, mantenha nível de voo 040 na chegada Mari. 097 ao ajuste. Recife em 1251. 384, Lima, tenho no 0. 1. Uno. 59, solo 59, livre à direita, solo 121, um, décima 1. A direita, 1211, graças ao bom dia. Estado autorizado, após livre táxi, bate 5, frequência livre estacionar. Quatro, linha decola da 1-0, vento 1-4-0 graus, ponto 9. Faz o início da corrida da aeronave à frente, ali mantendo o zero. Decolado ao 01 controle 120, 11 na décima 8, bom voo. 19 décima 8, obrigado, bom trabalho, trip 5, 384. Delo, Delta Novembro, controle. Seu estimado para pouso. Uno 240, passou através de Itaparica, Veracruz, frequência livre, autocoordenação para seu voo até Maraú, estimando o pouso 1240. Gente, livre, mantendo. Controle Salvador, 35384, decolando o perfil da PUCA. Contato radar na decolagem, falando em 190 na saída, PUCA Transmissão Caetano. Ok, atualizado 190, perfil da FUCA. Encontrando direção. Caraca. Continuar em 225, autorizado, direção leste. Autorizado, direto leste, continuar em 225. Nave decolar da 1-0, vento 140 graus com o 1-1, né? Frente, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Decolada ao 04, controle 199, decima 8, bom gol. 198, boa, azul 42, na nave. Seu Salvador, bom de azul 4299, da El Lida, Motiba. Cruzando agora a 1200 pés. Azul 4299, contato radar na decolagem, para o nível 340, na feira da El, Motiba. Tá, é o tensão mótica, a tensão 340, azul 42 na tarde. Aeronave livre decolar da 1-0, vento 140 graus com o 1-1, né? Cinco no 4 ali, mantém 1-0. Decolada ao 06, controle 1-9, decima 8, bom voo. Grato 1-9-8, obrigado por acesso. 1-2-6, decima 0, Alberto, 1-2-8, decima 8. 1-2-6-0, 2-2-8, chinelo 62, bom dia. Obrigado. Salvador, 11-09, bom dia. 11-09, contato radar na decolagem, para o nível 160 na saída A, okay, solicita desvio aí 10 graus à direita, para evitar formações. Autorizado. Gol 11-160, está autorizado a final do processo de PLF, 1-0, deixa para 2-100, alto 1-0-16, reporte estabilizado. Aguardando o Telecentro do Lúcio, agora o Centro de Fixo, 1-2-6, decimal 8, 5, Alberto, 1-2-5, decimal 4, 5. 04, decolado ao 07, controle 1998, bom voo. 198, IP 5594. Muito obrigado, bom trabalho. Cordeiro Salvador, azul 4299, efetuando desvio para a 175. Autorizado desvio, aproximadamente 15 milhas, 4299. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5594. Decolou, solicita curva esquerda na prova de bonde. Você confirmou para o trip 5594? Dando 5174, trip 5514, solicito voar direto à prisão código. Trip 5514, contato radar na decolagem, informe meu 130 autorizado direto ao ponto. 130, pode bonde, trip 5514, obrigado. Controle Salvador Azul 4299, poderia voar direto ao ponto? Atingiu no 050-6319 da Oceania. Oceania 6319, reduz a velocidade 2109, desça para 3110, altímetro 0.7. Descendo para 3110, reduzindo, confirme o ajuste. Ajuste altímetro agora 10.7. 10.7, obrigado. Mantenha a proa limitada pelo localizador 6319. Pegou 59, decolado ao 10, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, está 3159, decolou perfil da El Líder. 3159, contato radar na decolagem, para o nível 3309 da El, transmissão mod. Ok, da El, transmissão mod, da 3159. 130, bom dia, controle Salvador, sem identificação, depois para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o tempo em Salvador, 0.7. Estou no 40 graus, 599. Oceano 6311 para localizador esquerda, proa 145, desça para 210. Autorizada para 9000 ILS. Esquerda 145, desce 2000, autorizado ILS, camarada estabilizado 6319. Azul 4299, chama agora o centro Recife 12, desce 1, alterna. 5, 1, 3, 3, 9, 5. Obrigado, viu? Corona 60 da Gonda, estabilizando em LS e X-Ray. Corona 60 completa, final 18, 95, obrigado, bom trabalho. Conta 09, autorizada, presente, Tenente Elétrico. Autorizado direto ao leste. Autorizado direto ao leste, Eleco, Eco, Lima, Eco, Porto. 384, chama agora o centro Recife 12, 3.85, alterno 12, 3.4. Chama agora o centro Recife 2005, alterno 1.5. Gol 1160, chama agora a Covid 18, 19. Controle o CA 3159. Na 3159, controle o Salvador. 324, é? Obrigado, Leda, na 3159. Pode ficar aqui. Salvador, bom dia, tá? 3304. 3304, contato radar na decolagem, Guarani 360 na saída, arco ou elétrico? 360 na saída, passa para 3304. Xenem 361, completa o sinal, chama agora tudo. 18, 19. 19, 5, 6, 3, 4. Ou no 630, só autorizado a sinal do procedimento elétrico 3, desça para 2, 10, alfinação no 07, é quanto está ligado? São 3304, fica em desvio à esquerda, prova 220 por 10 milhas. Tá. 04. 0, Saulo, aluno 5, livre à direita, Saulo 1, 2, 1, decimal 1. Torre, bom dia, 6391, da Oxaré. 3 no 1, livre pouso na 1-0, ventou no 50 graus com 8-9, altímetro no 0-7. Livre pouso na 1-0, 63 no 1-17. Lá. Valeu. Identificação, desceu para um nível 05, chegada com área de altura 07. Autorizado direto de trato agora. Autorizado direto de trato. Chama agora o centro de 5125, décima 1, alterno 133, décima 9. 1251, alterno 3395. da 3159. Obrigado, bom dia. Meia 311, solo 18, livre à direita, solo 121, décima 1. Romeu Índia 9-9, 3, a linha decola da 1-0, vento no 4-0 graus, com 9-9. Vento Índia 9-9. Tenha noções iguais, ao vento de Salvador agora 1-0, 1-3, você pode ingressar no corredor interlado. Para o 3304, tráfego 2 horas, 1 ou 2 milhas, com o Whisky passando nível 1, 40 em atenção, nível 160, Charlie 295. 3304. Salvador, muito bom dia, hoje é 6312. 6312, contato radar na decolagem, tudo para nível 350 na saída pública, transição Caju. Direto ao 350, autoriza direto para Aracaju. Até a saída pública agora. É. Autorizada a final do procedimento LFF-0 do Sampara 2100, autorizado direto do Duna, reporte estabilizado. (3304) chama agora o centro Recife, 12000, alterna 12008. 260, antena 222, com receita da 3304, bom dia. 1109, controle Salvador. Tem coordenação com a antena. Zulu X-Ray, gol 1930. Ok. O gol 1930 estabilizou, ILS X-Ray. Passou uma cadeia de perto, chama agora todos 18095. 1895, 1930. Tem um ponto de espera. Salvador, bom dia, gol no 630. Bom dia, no 630, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 1-40 graus, 8-9, altímetro no 0-7. Meu repouso, pista 190, voo 930, baixei e travou. 126.0 até, 128.8. Faz o banho da gol na curva final ali, mantendo zero. Solo 125, livre à direita, solo 121, décima 1. Livre à décima 1, alô. 3. Freio, decolar da 1-0, vento 150 graus, com 8 nós. Na fase início da corrida da aeronave à frente, ele mantendo zero. Dia novembro, alta para a torre 118, décimal 9. Índia Delta, novembro, controle. Índia Delta, novembro, controle. 198, bom dia. Informe Índia Delta, novembro, na escuta do controle. Informe Índia Delta, novembro, transmissão em Las Vegas. Atenção, sinais live. Chama agora o controle Léo 120, décima 1, para informar se na traça de posto seguro para Manaus, para Maraú. Mano pouso nessa localidade, o zona 246. Controle Oceano 3663, fila da EL. Dan 3663, contato com a Dana da Colagem, sul para o nível 340 na fila da EL, transição moto. 340 da EL. Oceano 6312, sul para o nível 340, chama agora o centro Recife, 125.8, 5 alterno, 125.4. 1-2-5, Atenas 2-5-4, bom dia. Assista a Prodida Elf, 3663. Autorizado. 5-5, visto o radar encerrado, meia milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 130, chama agora o controle Aracaju, 120 decimal 3. Estado localizador, trip 5414. Chama agora a torre 18 decimal 9. No 18 decimal 95, boa, trip 5414. Boa. Pois 1 decolado, 28 controle, 19 decimal 8, bom voo. 19 decimal 8, obrigado. Salvador, muito bom dia, trip 5414 estabilizado ILS X-Ray, pista 10. Bom dia, 5414, repasse externo. Como teremos externo, trip 5414. Pedaço. 180, saída Arbos, 221. Presente, ingresso na final da 17, repasse em rimar. Ingresso na final da 17, reportarei em rimar, no liberal. Fechando, pronto para a decolagem. Passo no 4, agora chuva leve, pista úmida. A gente passou externo, trip 5-4 no 4, ciente das condições. Livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, com 8-9, altímetro 1-0 no 7. 1-0. 1-7, autorizado pouso, cabeceira 1-0, trip 5-4-4. Salvador, 3-5-2-2-1. Controle Salvador, 3-5-2-2-1. 3-5-2-2-1, contato já está na decolagem, fora de 1-2-0, será? Você vai de manter a proa 2-4-0 para evitar formações? Autorizado. Sim. Em November Alfa Campo Avista. Afirmativo. Gente, chuva moderada, pista molhada, vento 120 graus com 79, altímetro 10 no 7. Livre pouso não no 7 de November Alfa. Livre pouso no 7, November Alfa. Quatro no quatro, solo 3-2, liga direita, solo 1-2-1, decimal 1-1. 5-2-1-1, boa, trip 5-4-1-4. Serra-Serra. Gente, temos aeronave que sobrevoa a posição, aguarde mais alguns segundos, Serra-Serra. confirmando, vai manter a vertical da RMA? Sumo 20 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7, a parte para o solo. Salvador 35221, efetor de dias, a possibilidade de voar direto a bordo. Autorizado. Gente. Salvador, o San 3663, pode voar bom, Ivan? Número 3, chama agora o centro Recife, 125-1, no alterno, 133-95 para o Recife, direto ao mesmo. Cona 3395, obrigado, até a próxima. Nada. Na fora do solo, gente, até a. Gente, o Yankee Serra Serra passa quantas milhas? Ah, vai até a próxima ali, vai umas 10 milhas mais ou menos, senhor. Gente, o Yankee Serra Serra, controle 19.8, bom voo. Graças, é grande. Bom dia, Papatango, Yankee Serra Serra. Papatango, Yankee Serra Serra, controle Salvador. Bom dia, senhor. Dava uma atenção até 2000 aqui pra fazer um power check por uns 5 minutos. Gente, solo 3-4, índio November Alpha, autorizado backtrack, a parte livrando. Setor, comprou de Interlagos. Bem, beleza, mantendo o Fênix. Tá mantendo o mil, aguardando a atenção, gente, já tá. Nove 979, linda, colada no zero, ventuno 40 graus, 8 nós.